Está começando mais um podcast Banco de Cérebros. Depositar os cérebros pelo buraco na porta. Aqui é o Rafa. Aqui é o Léo Neves. Não tem mais ninguém? Não. Sozinhos, né? Sim. Enfim, galera, começa mais uma edição do podcast Banco de Cérebros e dessa vez a gente tá sozinho. A gente tá numa edição do podcast que está só eu e Léo Neves. Aliás, eu pergunto como vai você, Léo. Ah, muito bem, Rafa. Nós estamos sozinhos, né? Mas a gente vai fazer um podcast novamente de cinema e a gente vai falar sobre Missão Impossível. Ou seja, a gente tá um pouco atrasado, mas ainda assim a gente vai falar sobre essa franquia de filmes que é sensacional, com um novo exemplar que é melhor ainda. A gente vai se aprofundar um pouco mais nos filmes, né? Bom, por enquanto, apenas o Rafael assistiu Nação Secreta aos cinemas. Eu ainda não sei muito bem do filme, mas ele vai dar um pouco da visão dele a respeito. E você vai tomar spoiler, eu sei. Eu acabo tomando nos spoiler, mas eu aguento. Jogo simples. Quatro jogadores. X-Fill abre o bolso. CyberOps retira a carteira. Banco. Fundo Monetário Internacional. E onde é que fica? Em Langley. Em Langley? Langley, na Virgínia? Ah, quer dizer, dentro da sede da CIA, em Langley. Ele fala sério? Sim. Uma coisa que tem, a gente tem que comentar é que a série, ela tinha vários membros, né? Inclusive um deles era o Leonard Nimoy, que era o Spock do Star Trek. Ele, inclusive, era o cara que fazia muito mais a parte de máscaras, de se infiltrar em algum lugar. Enfim, ele acabou entrando depois, né? Mas a ideia, no começo da série, era justamente essa, né? De, tipo, utilizar bastante as máscaras, de infiltração. E no grupo, cada um tinha sua função. Entrou, não logo de começo, mas o personagem principal da época era o Jim Phelps, né? Que era o senhor de cabelo branco, né? Que depois foi virar o capitão no Apertem os Cintos, o Piloto Sumiu. Daí, em 96, Brian De Palma foi fazer o filme. Ele chamou os atores originais da série para poder reprisar os papéis no filme, né? Pelo menos os que iam aparecer, ele chamou. Só que eles não aceitaram justamente pela mudança que ele fez. Ou seja, o Jim Phelps, desta vez, ele ia ser o vilão do filme e não o herói. Que eu acho uma grande decisão, assim, sabe? E muito corajosa, porque você tem um grupo, né? Um grupo que assistiu a série, que é fã da série, e ficou completamente... não gostou da ideia. Ela seguiu uma formatação mais ou menos assim a cada episódio. Tinha uma sequência na qual se desenrolavam os fatos, né, um dossiê, tudo, uma sequência no apartamento, como se fosse o encontro dos membros da IMF, né, do Phelps, do Brick. Então eles executavam a missão nessa próxima sequência, então eles acabavam com uma conclusão de volta no quartel-general da IMF. Essa era a fórmula da série. Tinha o desenrolar, o planejamento, a missão e a conclusão. E o filme começa assim, né? Começa com o Jim Phelps no avião, ele recebendo a missão, numa fita, né? Numa fita VHS. E logo depois disso é a cena deles num... acho que era um quarto de hotel mesmo, que era toda a equipe que já tinha sido designada pro Jim Phelps, já era mostrada ali na missão, né? Na fita da missão. E essa equipe tá ali, o Tom Cruise também, que... pro filme ele foi produtor, ele já era produtor desde o começo, então ele já era o cão, meio que manda-chuva ali, né? Já era, desde o início já era o produtor executivo do filme, né? Exatamente, não só executivo, mas produtor mesmo, aquele produtor. Que vai, tipo, que contrata diretor. Dessa vez você tem o Brian De Palma, né? Já era consagrado pelo Carrie e outros filmes que ele tinha feito. Scarface, então você tem um diretor maior ali. Não foi o Tom Cruise que acabou convidando ele, mas, enfim, ainda tá ali o Tom Cruise, que já era conhecido, né? Já era, no caso, uma estrela ali. Light the fuse. Tem um começo que lembra a série, né? É justamente ali a missão sendo repassada. Só que depois a missão, logo no começo, dá errado. E toda a equipe, ela é desfeita. O lance é que aí todos os membros da equipe acabam sendo assassinados. Então o Léo falou com uma tensão, assim, sabe? Mas acaba sendo isso, né, cara? E, tipo, e desconstrói toda a estrutura da série, né? E aí você tem um protagonista, que é o Ethan Hunt, que não é o protagonista que você conhecia, né? Ou seja, pra quem era fã da série, já vê o Jim Phelps morrendo logo no começo, ou seja, já ficou nervoso já. Imagine quando chega no final e descobre que o cara é o vilão. É, imagina. Mas, é, tipo, e no começo é muito interessante, cara, a cena, porque toda a equipe é morta, e ele descobre que aquilo era uma missão pra poder descobrir um traidor no meio da sua própria equipe. Tem uma cena ótima que, inclusive, o Brian De Palma, ele utiliza uns planos meio tortos, assim, que ele faz também em outras cenas do filme. Mas isso. É um plano meio torto, assim, sabe, de baixo pra cima, filmando, dá uma atenção pra a trilha do Danny Elfman, né, que tava fazendo a trilha do filme, cria bastante tensão pra aquela cena, até o momento que ele joga o chiclete. É uma cena que só não é mais famosa do que a cena que ele vai invadir a CIA pra roubar a lista. E a missão começa, Jim Phelps recebendo um debriefing dentro do avião, avisando de um agente da CIA na Embaixada da República Tcheca que roubou uma lista NOC, que seria uma lista com o nome de agentes secretos infiltrados em missões em diversos locais pelo mundo. O lance é, ele acaba roubando apenas uma parte dessa lista, e ainda tem a outra parte que está na CIA em Langley. É porque a lista que ele roubou só tinha os codinomes, os nomes mesmo estão na CIA. Nisso aí, é revelado que um dos membros da equipe do Tom Cruise é quem está fazendo negociação para ter essa lista e mandar ela pro Max, que acaba sendo uma mulher, e ela é vendedora de armas. Muito mais. Ele tem uma cena de ação no final que é exageradíssima, ou seja, ele já tava fazendo escola pros próximos filmes, né? De como fazer cenas exageradas de ação. Mas ele ainda assim é um filme mais tenso, assim, ele é mais tranquilo, né? Em relação aos demais. A curiosidade sobre esse filme é que ele é o único da série que não conta com uma cena de tiroteio de bang bang. Eu acho muito inteligente a forma como Brian De Palma executa o filme, assim, toda a questão dos renegados, né, porque você tá subvertendo tudo, você tá na verdade pervertendo toda a série, né, mas é corajoso essa ideia. Com certeza. E ele pega os agentes renegados, né, o Ethan, ele é tido como renegado, então ele, tipo, ele vai atrás dos próprios renegados, que é onde ele encontra o Luther Stilker, que vai continuar em todos os filmes, até esse último também, ele tá presente, né, que é o personagem do Viggo Rames. Você tem ali a personagem da Claire Phelps, é Emanuele Bert. O Ethan, ele meio que tem realmente uma atração por aquela mulher, tanto que no momento que ele descobre que o Jim Phelps é o traidor, ele descobre um pouco antes do Jim voltar. Quando o Jim volta, ele tá conversando com o Jim, e o Jim tá tentando fazer ele acreditar que na verdade é um cara da IMF, tá tocando o tema dela de fundo. Você vê que naquele momento ele não querendo aceitar a ideia de que ela tava com o Jim Phelps também, né? E naquele momento ele não sabia, ele vai saber só mais no final. A cena que ele vai invadir a CIA, e no caso de roubar a lista, né? É uma cena que ficou pra história do cinema, né? Você vê que a cena, ela consegue dar uma sensação de imersão, assim, pro público, por conta que é naquele momento que cessa qualquer forma de áudio ou trilha sonora no filme. Você só ouve o som ambiente, que tem que ser mínimo, né? Porque eles não podem passar de tantos decibéis. Aliás, a única coisa a qual eu fiquei meio encucado com essa cena é como eles conseguiram manter a temperatura ideal lá pra sala não disparar o alarme. É, porque o Tom Cruise tava suando, que era uma beleza. Então, não faço a mínima ideia como é que eles mantiveram a temperatura. O laser, meu, que ok, o chão eles já estavam sendo suspensos, mas a temperatura, não entendi muito bem, enfim. E olha a genialidade, no momento que cai uma gota de suor dele, ele segura com a mão e o barulho da gota é ampliado, justamente pra poder, tipo, dar mais tensão ainda, né? Que eles não podem fazer barulho, então qualquer barulho mínimo é exatamente maior. E no final, quando você acha que tá tudo tranquilo, o Jean Reno deixa cair uma faca, né, no meio da sala. Aliás, essa cena da gota, a gente pode até reparar que ele tá muito próximo ao chão. Não teria como ele pegar daquela forma. Não teria. Ele teria que passar a mão no rosto, assim, por cima. Ele não conseguiria pegar. Exatamente. A única forma com a qual ele conseguiria pegar a gota seria com a parte de trás com a mão, dele trazendo a mão direita até o rosto, pra impedir que a gota caia e cair sobre a parte de cima. Mesmo assim, naquela situação seria impossível. Ou seja, ele ia fazer barulho e ia também, tipo... Ia dar merda. Light diffuse. O clímax do filme, que é aquela sequência no túnel com o trem e o helicóptero, ele é filmado no estúdio de Pinewood, na Inglaterra. Estúdio do 007, foi filmado A cena dos submarinos e Espião que Me Amava. Mas aquela cena, cara, é exageradíssima, né? E no momento, o Jean Reno, ele pega o helicóptero e manobra no meio do metrô. Sim. E ele não encosta em nada e dá tempo do... Isso num trem-bala, ele acompanhando o trem-bala do Ethan Hunt pro lado do trem... pro helicóptero, colocar um chiclete no helicóptero, voltar pro trem. Aliás, tem um momento dessa cena qual ele tenta matar o Ethan dentro do túnel com as lâminas do helicóptero. E nisso ele acaba batendo a parte de trás, a cauda do helicóptero, no teto do túnel, né? Sim. Naquele momento já era pra ele já ter perdido totalmente o controle do helicóptero e ter despedaçado inteirinho. Mas não, ele consegue. Ele consegue manter o controle do helicóptero, ok. É o tipo de coisa assim que você releva, né? Porque você já tá ali lidando com as coisas meio que impossíveis, né? Nesse filme você não explica tanto, mas tem a máscara. Inclusive, na série, quando algum ator ia usar a máscara pra poder se passar por alguém, algum personagem ali da história, do episódio, né? Era o próprio ator mesmo que fazia o personagem na série regular, né? Um ator regular. Ele ia lá, colocava uma máscara, né, e fazia o personagem do episódio, né? Exemplo, o cara tem que se passar pelo ditador. Na série, o ditador era interpretado pelo mesmo ator. Então, na hora que eles fossem fazer a máscara, era muito mais crível. Oh, e o Tom Cruise faz isso no começo do filme. Quando aparece aquele personagem que ele utiliza a máscara no começo, é o próprio Tom Cruise quando aparece uma imagem, né? Então, tipo, fica muito mais fácil. Até nisso, eles estão fazendo referência. O que eu acho uma referência respeitosa. Agora, você fã aí... Não sei se um fã de Missão Impossível da série tá ouvindo esse cast, né? Mas eu fico até curioso como que foi a reação das pessoas quando viram o filme. Porque o filme é uma desconstrução, né? Acredito que nem o estilo do filme... Remete à série, com certeza. Remete à série, porque o estilo da série morre no começo. Ele foi lançado no ano que eu nasci. 1996, aí. Exatamente, né, cara? Então, tipo, é um filme que eu tenho orgulho que tenha nascido, só que ele não foi lançado no mês que eu nasci, porque ele foi lançado aqui no Brasil, pelo menos, e nos Estados Unidos ele saiu em maio, né, dia 22 de maio. Aqui no Brasil ele foi lançado no dia 12 de julho. E é um filme que ele acabou rendendo por volta de 450 milhões de dólares pelo mundo e teve um orçamento estimado em 80 milhões de dólares. Sucesso. Sucesso. Que fez com que em 2000, isso 4 anos depois, né, viesse John Woo, o mestre da ação naquele momento, né? Pelo menos um estilo de filme próprio, né? Porque o estilo do filme de John Woo é, cara, é uma loucura, né? Que só ele sabe fazer. E aí ele vem com Missão Impossível 2. Well, this is not mission difficult, Mr. Hunt, it's mission impossible. Assim, se a gente for levar em consideração a franquia, né, Missão Impossível, ele é o pior, realmente. Ele é exagerado, ele tem todos os problemas, mas as pessoas têm que começar a encarar ele como um filme do John Woo, porque ele vai ser muito melhor, porque ele é uma ação exagerada, mas muito bem feita. Sim, ele no aspecto técnico é um filme muito bom, sabe? Pode não ser o mesmo estilo que havia no filme anterior, ser totalmente diferente, ser bem mais focado na ação, uma história um pouco mais retraído, porém ele é um filme que num aspecto técnico, ele é muito bom. Começo do filme é o Tom Cruise escalando montanha sem corda nenhuma, cara. Exato. Então, basicamente, um doutor de uma grande empresa farmacêutica acaba desenvolvendo um vírus. Nisso, ele acaba pedindo para que ele seja removido de Sydney, onde fica o laboratório dele, até Atlanta, na qual ele ia acabar denunciando a criação do vírus, coisa e tal. E ele conhecia o Ethan como Dimitri, né? Então ele acaba pedindo ajuda pro Ethan. Exatamente, pessoalmente ao Ethan. Nisso, os membros da IMF, por conta do Ethan estar em férias, acabam enviando um outro cara no lugar dele. O agente dele se chama Ambrose, só que, lógico, disfarçado de Ethan Hunt. Nisso, o Sean Ambrose acaba dando um golpe, por assim dizer. Toma todas as rédeas do processo, acaba pegando a pasta do doutor e matando ele e todos os tripulantes do avião, fazendo ele colidir com a montanha. E nisso se desenrola aí qual que é o plano do vilão, que é pegar o vírus, pegar a sua cura e disseminar ela pelo mundo. Que é um plano bem fraco, né? Uma motivação, sabe? Ah, vou tipo roubar aqui e vou me tornar rico. Tanto, cara, que esse... O Sean Ambrose, devia ser um cara tão horrível ali na MF, né? Porque quando citam pro Ethan Hunt que foi ele, né, que roubou, ele que foi mandado pra se passar de Ethan, né? Ele fala, pô, mas esse cara aí é mó... Ele daí é um peba, né? Tipo, um cara muito ruim, né? É, o Ethan Hunt, ele faz menção de que ele pensa que o trabalho não é bem feito sem deixar corpos pelo caminho. Inclusive, ele é um... Tipo, o ator em si mesmo, o Douglas Scott, ele é bem fraco, assim, sabe? Eu considero ele, pelo menos. Tanto que eu tô vendo, eu assisti esses dias, foi o Corrida Mortal 3, que inclusive tem o Viggo Rames também. E, cara, ele tá fazendo o mesmo personagem do Missão Impossível 2. Logo mesmo. Curiosidade, Douglas Scott estava praticamente certo para ser Wolverine no filme de 1999, X-Men. Porém, pelo trabalho que estavam tendo no Missão Impossível 2, ele teve de negar o papel de Wolverine e acabou indicando quem? Hugh Jackman pro papel. Exatamente, ele quebrou a costela, se não me engano, né? Não, ele apenas estava tendo de fazer trabalho com Missão Impossível, porque a filmagem foi adiada, tudo. Ah, tá. Pena que ele não quebrou a costela, né, cara? É. Light diffuse. Mas, cara, o começo do filme é o Ethan Hunt, ele tá escalando uma montanha sem corda nenhuma, de repente começa a tocar Limp Bizkit, acerta um míssil na montanha, ele tira um óculos todo high-tech. O Anthony Hopkins, que tá no filme, cara, ele é o único... Faz uma narração da sua missão. Cara, ele joga o óculos na tela, explode e começa a fazer uma abertura toda cheia de fogo, dragão. Cara, não é nada Missão Impossível. E o tema da Missão Impossível é um tema de rock. É forte o tambor, eu quero tiki tiki tiki tiki tá. Bate forte o tambor, eu quero tiki tiki tiki tiki tá. Aliás, a trilha é do Hans Zimmer, né? Mas você tem ali toda a trilha, tipo, que era o que tava fazendo sucesso na época, Limp Bizkit, né? Ele é um filme exagerado mesmo, ele parece ser um filme de ação de verão, né? Bom, aí na execução do plano deles, pra recuperar esse vírus e dar um cabo no... Caralho! Sharon Brosnan, do Ray Scott, é contratar para o trabalho a Ladra Naya, que já foi amante do Ray Scott, e a intenção é que ela se infiltre novamente e tenha novamente uma relação com o Sean Ambrose para conseguir extrair o que diabos era o Quimera. Nisso, acaba se desenrolando uma paixãozinha entre Tom Cruise e a Naya. Forçada pra caramba, cara. Forçada pra caramba, porque as únicas cenas que a gente vê, no mínimo, o mínimo deles tendo contato, é na cena na qual ele tenta recrutar ela, faz que ela tava roubando um colar. E só aí, uma noite que eles ficaram depois, né? Que foi logo depois disso. Uma noite que eles ficaram, eles dormiram. E nisso o Tom Cruise já tava ficando até meio doido. Ah, não. Achei que era pra contratar ela aqui porque ela é boa ladra e tal. Não porque ela era pra catar o cara e pra se infiltrar mais fácil. Mas sabe por que isso? Porque essa história é de outro filme. Quando eu assisti Missão Impossível 2, eu até então não tinha assistido um filme do Hitchcock, que é o Interlúdio, que se passa inclusive aqui no Brasil, que é do Rio de Janeiro. O Interlúdio, ele é exatamente essa história. Ou seja, o John Woo, ele não disse isso pra ninguém, né? Ele não chegou a dar declarações nem nada, mas o filme é exatamente o Interlúdio do Hitchcock, só que dessa vez com ação, né? Porque a história é exatamente a mesma. O Cary Grant, ele vai recrutar a Ingrid Bergman, justamente da mesma maneira, ele é um agente americano, né? E ele sabe que ela já teve um relacionamento com o Alexander Sebastian, né? Que era o personagem ali. Que ele era um nazista, né? Porque o filme se passa em 46, ou seja, depois da Segunda Guerra Mundial. Que é exatamente a história que a gente tem aqui no Missão Impossível 2, né? A diferença é que, no caso, você não vai ver o Tom Cruise, né? Com uma roupa Matrix, andando com a moto em alta velocidade no interlude, né? Light diffuse. Cara, você citou a parte em que ele vai recrutar ela. Essa parte é toda feita pra ser épica. Tem uma música, você tem o cenário, você tem aquele slowzinho lá quando eles se olham e estão rodando e indo pra direção ao precipício. A cena, ela coloca o vírus nela mesma, né? Sim. Chega perto dela, atira pra todos os lados e fala, não, vou arranjar o antídoto. Mostra ele jogando um tanque de gás, assim, explodindo, né? Abrindo um portão, saindo correndo assim como um herói, tudo em câmera lenta, tocando uma música épica. E você vê ali na cabeça do John Woo que ele tava querendo dar um ar épico pra aquele filme. Ser uma história muito maior do que realmente é, né? A primeira tiragem do John Woo acabou tendo 3 horas e meia de duração. O estúdio acabou chegando e falando, não, pera aí, cara, a gente não pode estar apresentando filme da... É filme de feirão, pelo amor de Deus. É filme de feirão, então vamos lá. 2 horas apenas. E nisso aí, John Woo teve de estar cortando 1 hora e meia do filme. Tanto que falta parece que tem muita coisa ali que falta, realmente. Buracos na história. Principalmente, aliás, um que eu reparei bem, que durante o filme inteiro eles acabam tendo uma sub-história na qual o Tom Cruise, ele já era amigo antigo do Dr. Nekorovic. Você repara no início, quando ele tá tendo o primeiro contato com o Anthony Hopkins lá em Sevilha, ele menciona, tipo, ah, você se desculpa, eu me desculpo. Que é uma frase a qual o próprio doutor usa. Porém, em momento nenhum do filme, eles acabam mencionando essa história. Então acaba ficando um grande buraco aí nessa questão. E eu não sei se foi a intenção do próprio John Woo ali em todo o filme, ou se nessa versão de 3 horas ia ter também. Mas você não tem nenhuma, a não ser os agentes e o Anthony Hopkins, você não tem nenhuma outra participação da IMF. Não, a IMF está baseada entre o Ethan, a equipe dele, e o Anthony Hopkins. É isso. É, exatamente, é a única coisa, participação. Tanto que o terceiro filme é onde que a gente vai saber como funciona realmente a IMF, né? Mas fora isso, nada. E cara, a cena de ação do filme, muita gente reclama a cena de ação final, que, oh meu Deus, é muito exagerada. Mas cá entre nós, é uma cena muito bem feita. Inclusive, as pessoas reclamam daquela cena ridícula, né, deles se degladiando como dois cavaleiros medievais, e de repente eles soltam as motos explodem no ar, os dois agarrados ficam voando durante 1 minuto e meio até cair no chão. Até cair no chão, e olha, aquela queda que eles tiveram ali daquela altura, era pra quebrar pelo menos umas 5 costelas cada. Exatamente, era pros dois morrerem. Exato. Só as motos explodindo, né? Eu gosto muito desse filme. Aliás, ele tem uma cena que me chamou muita atenção pelo fato que ela era real e foi usado Tom Cruise nela. Que é aquela cena na qual ele quase é esfaqueado no olho. O ator ficou com muito medo, assim, de cegar o Tom Cruise ali, porque foi feita realmente, né? Tom Cruise, ele insistia a todo momento que uma faca real deveria ser usada. Pra dar mais dramaticidade. Ela, né, deveria ficar exatamente a 1/4 de polegada no seu olho, aproximadamente aí 1 centímetro. Ele era sangue frio pra caramba. Exatamente, mas cara, toda a franquia, você vê que o Tom Cruise, ele realmente quer fazer as coisas pra valer, né? E cara, parabéns pra ele, porque ele tem uma coragem de fazer tudo isso sozinho, né? Sem ajuda de dublê nem nada. Quando ele bate, ele bate. Quando ele apanha de verdade, né? Então, tipo assim, se é pra fazer drama, ele faz. Ele passa muita credibilidade. Isso, credibilidade. Eu gosto daquele plano que o Tom Cruise, ele pula com a moto, assim, no meio de uma pequena ponte, né? Pula, e você vê que a moto, ela tá fazendo um percurso no ar que ela não deveria fazer, porque ela deveria cair direto. Ela não deveria ficar um tempinho no ar, mas ela continua ficando. E a câmera tá seguindo o Tom Cruise, assim, de frente, né? Então, tipo assim, até ele descer... Então, tipo assim, é um percurso da moto que jamais deveria ser feito. E no finalzinho, a gente vê só uma palhinha daquilo que possivelmente eles queriam fazer como se fosse um grande elemento da história, que é continuar o romance entre Tom Cruise e Naya. O que não daria certo, porque a ideia foi estúpida, né, de fazer um romance dessa maneira. O primeiro filme destoava da série de TV, e esse destoa do primeiro filme, né, porque é completamente diferente, né. Tem personagens que parecem até diferentes. Pô, aquele cara que ajuda ali ele e o Luther, né, tudo bem, você entende que ele escolheu o Luther porque o Luther é amigo dele, mas por que ele escolheu aquele cara lá? Só porque ele era um motorista de... Errou! Só que ele é piloto. Motorista de helicóptero, ia falar. Parabéns, Rafael, você é muito inteligente, cara. Colocamos uma carga explosiva na sua cabeça. Isso lembra alguma coisa? O pé de coelho, onde está? Eu dei pra você. Ethan, onde está o pé de coelho? Espera. Então, você está dizendo que não era ele? O que eu dei pra você não era... Vou contar até 10. E vai me dizer onde o pé de coelho está. Ou ela morre. O intervalo desse filme do Missão Impossível 2, que a gente tava falando agora, pro terceiro, ele é bem maior, né? Você tem 6 anos de diferença, né? Exato. Então bastante coisa mudou. O Limp Bizkit não tá fazendo mais sucesso, graças a Deus, né? Então assim, o filme, apesar de tudo, né, na época teve um grande lucro, né? 546 milhões de dólares no mundo todo. com um orçamento de 125 milhões. Teve muito tempo pro Tom Cruise fazer outros filmes, né, outros projetos. Teve Guerra dos Mundos, enfim, teve outros projetos que o Tom Cruise estava envolvido. E ele, como produtor, né, ele é o cara que decide quem vai ser o diretor, né? É, no caso ali, ele decide como vai ser a história. Ele tem voz ativa total, porque o astro é ele. E aí, nesse terceiro filme, inclusive, ele estava pensando em outros diretores. Ele pensou no David Fincher, do Clube da Luta, do Seven, né? Agora o Garota Exemplar, para poder fazer o filme. O que seria algo bem curioso, porque o David Fincher, apesar de já ter dirigido um Alien, por exemplo, ele é um cara que tem uma característica forte de direção, né? E eu fico imaginando como seria, se seria mais o estilo, novamente, ia voltar ao suspense, o filme, né? Iria ter um final totalmente diferente, isso eu tenho certeza. Acabou que não deu certo, né? Não foi nem por briga, mas é que o projeto não andou. E aí o Tom Cruise, ele começou a assistir Aliens, aquela série do J.J. Abrams, né? Na época o J.J. Abrams não tinha dirigido nenhum filme. Pô, de nome, Perigo. Caraca, você assistiu essa série? Eu só lembro da chamada do SBT. Cara, eu nunca vi no SBT, passava no SBT? Passava. Cara, eu nem lembro, mas enfim. E aí ele chamou o J.J. Abrams pra poder fazer o Missão Impossível 3. E cara, foi uma decisão muito acertada, porque ali você tem um estilo realmente de série. Esse filme parece um episódio de uma série, mas é um episódio muito bom de uma série. É um episódio de série compilado em 2 horas. Acho que dessa vez, eu acho que a franquia se consolida mesmo. Acaba se consolidando com o estilo, né? Que é aquela mescla de tanto espionagem e tensão, suspense, com a ação que tava vindo já da Missão Impossível 2, mas ela já é balanceada. Seria a base pros próximos 2 filmes. E o personagem também do Ethan Hunt, pra mim, eu acho que ele tá muito mais bem definido nesse filme, né? Porque o segundo, o filme era tão diferenciado que eu até enxergava alguns momentos o Ethan Hunt do primeiro. Mas pro terceiro, assim, você finalmente entende como que é o personagem, né? E nesse filme, já passou um tempo, né? O Ethan Hunt, ele não tá nem mais em campo, né? Ele é apenas um professor, né? Ele treina recrutas, quase casado, né? Ele conhece uma garota, a Julia, até que ele recebe um chamado da IMF, justamente porque a Lindsay, que era uma recruta dele, acabou sendo capturada. E aí ele vai com a equipe, o Luther, né? E dessa vez agora você tem a Maggie Key, que na época tava fazendo um certo sucesso, também tava no Duro de Matar 4.0, que é um ótimo filme, cara. Isso. Agora teve a adição do Lawrence Fishburne como chefe da CIA. A Lindsay acabou morrendo, cara, numa cena que eu acho sensacional, porque é uma tensão que ela tem uma bomba na cabeça dela, né? E você não sabe muito bem o que vai acontecer. Um segundo antes dele conseguir ligar o desfibrilador pra poder salvar ela, tipo, ela acaba morrendo. Isso, é como se ela tivesse uma mini explosãozinha na cabeça e pronto. Exatamente, o efeito dos olhos, assim, também, né? Todos retorcidos. Ficou bem interessante ali. Logo depois disso, ele resolve ir atrás do responsável, que é o Owen Davian, né? A Lindsay, ela tava investigando o Davian, porque ele ia vender uma espécie de arma que não é definido do filme, é o MacGuffin do filme, né? Ou seja, aquele objeto que movimenta toda a trama. Que é qual eles chamam de pé de coelho. O Owen Davian, ele é o melhor vilão da série. Disparado. O Philip Seymour Hoffman, cara, infelizmente faleceu, né, isso no ano passado. Foi uma grande perda, porque ele é um grande ator. Sem fazer as coisas na base do grito, você vê que ele passa aquela tensão, ele passa aquilo, não, eu estou sob controle, eu tenho tanta confiança naquilo que eu faço. Quer você levar em consideração, cara, quando você tem segurança no que você tá falando, você tem muitos argumentos, pra que você vai gritar, né? Só quem tá assustado realmente, ou você sente que a outra pessoa pode ser uma ameaça, que levanta a voz, né? Aliás, em uma das cenas a qual ele foi capturado, que ele tinha sido sequestrado pela equipe do Ethan Hunt, eles estão no avião, e a primeira coisa que ele pergunta pro Ethan é, ah, qual é o seu nome? É, qual você tem, namorada, filha? De qualquer forma, eu vou encontrá-las e tal, e mesmo sobre uma ameaça de ter sido arremessado pra fora do avião, ele se mantém calmo. Esse é um filme totalmente pessoal, assim, do Ethan Hunt, né? Você ali tá lidando com o rapto da mulher dele, né? Tem, inclusive, a cena do casamento que eu acho bem legal, aquela cena, né? Em que ele diz que precisa novamente viajar a trabalho, que ele vai pra uma missão, dessa vez pra capturar o Owen Davian. Ele tá ali com a Julia pra provar realmente que gosta dela e casa com ela ali mesmo, no hospital, né? E logo depois disso, a cena de invasão, né, no Vaticano, é muito interessante, tem até uma pequena referência nesse filme, que naquele momento que ele vai entrar dentro do prédio, né, coloca uma fita no cinto dele e ele desce justamente na posição. Ah, sim. Que, do primeiro filme, né? Sim, aliás, nos 3 filmes há essa referência aí ao cabo, né? mostra, inclusive, como que é feita as máscaras, né? Você tem, se no segundo filme, que era utilizado máscara torta direita, inclusive não dava nem pra utilizar, porque ele fazia a máscara do capanga que tava ali, o capanga X, né? Que isso. Tava ali no... Cara, aquela cena não faz sentido algum, não sei nem como a gente comentou, mas ele faz a máscara do capanga em 5 segundos, né? É bem explicado a máscara agora nesse filme, né? Inclusive a captura de voz, né? Porque naquele momento ele precisa capturar tanto, a Maggie que captura tanto a face, né, dele pra poder fazer a máscara, quanto ele precisa capturar a voz pra poder realmente passar ali que ele é o Owen Devil. Tanto até que ele tem de ficar enrolando a segurança do Owen Devil, falando como se ele estivesse tossindo. É, na época quando eu assisti o filme, assim, não na época que ele foi lançado, mas quando eu conheci Missão Impossível, que foi na época do lançamento do quarto filme, eu era super fã desse filme. E quando eu fui rever, eu notei algumas falhas, assim, no filme, que, por exemplo, o Owen Devil é um grande vilão. Só que ele morre de uma maneira muito Acme. É desenho animado, cara. O cara morre atropelado, né? Exatamente, e é muito simples ali, sabe? O confronto que ele tem ali. Não, você tem a luta e tudo mais, mas a forma com que ele morre é muito estúpida. E tudo bem, você releva, né? Porque o filme tem outras qualidades. A trama em si, ela é interessantíssima, né? Você está tratando algo mais pessoal, mas um algo menor. Mas ainda assim é uma trama muito inteligente, assim, de você finalmente colocar quem é o Ethan Hunt como pessoa, isso, né? Que ele tá ali totalmente, é uma trama pessoal, né? Agora é pessoal, né? Aliás, esse é o terceiro filme da série a qual tem algum agente infiltrado ou um agente rebelde da MF, da CIA. E de novo, novamente, a todo momento eles sempre mencionam o personagem do Lawrence Fishburne como sendo traidor, mas no final acaba não sendo. Inclusive, o personagem do Lawrence Fishburne tá excelente no filme, cara. Ele rouba a cena quando ele aparece. A gente vê no primeiro filme que foi o Jim Phelps, o traidor. No segundo filme, o Sean Ambrose era um agente da EMF que acabou se rebelando. Agora, no terceiro, novamente, já se enrolou outra trama com um agente... O Musgrave, né? Mas fala uma característica recorrente. Sempre todo mundo é um renegado, né? Exato. Ou tem um renegado que é o vilão, ou eles são renegados, ou a IMF inteira, que nem aconteceu no último filme, acaba. Tá legal, tá aí uma brincadeira, né? Eu já dei um spoiler pro Léo, já começou o spoiler, né? Não, isso aí eu já tava até preparado. Missão Impossível 2 é o único na qual o Ethan Hunt tá trabalhando com a IMF. Não é nenhuma missão pessoal, ou que ele acabou se tornando persona non grata na MF e foi renegado. Todos os outros filmes sempre aconteceu alguma coisa pra ele agir entre, né, sabe? Ele agir por si só. Em relação à IMF, cara, esse é um filme que mostra muito mais a IMF, né? Você tá dentro de como funciona toda a base, como quem é a hierarquia ali, né? Você tem o Lawrence Fishburne, você tem o Musgrave, você tem o Benji, que é um dos analistas, né? Isso. O cara que cuida de toda a parte da computação e, enfim, de informações. No caso, você tem toda ali como funciona a IMF. Porque até então o que você tinha visto era o Anthony Hopkins, no segundo filme, né? E você tinha uma salinha com os computadores bem mequetrefe no primeiro filme, sabe? Enquanto os outros agentes ficavam, tipo, jogando Tetris, sabe, nos computadores. E eles conversando, a gente tem que pegar o Ethan Hunt. E o cara fazendo cara de fodão, assim. Sou foda! Fazendo cara de fodão, O que me incomoda um pouco nesse filme é a câmera tremida do J.J. Abrams em certos momentos. E o blur que ele coloca também. Não é algo que... Tipo, é uma característica dele, mas eu acho que atrapalha em certos momentos, né? Mas fora isso, endosar o que é a ação e o que é o momento de tensão ali, ele sabe fazer muito bem. Nossa, mas muito bem. Lembra daquela cena que Brassel, né? É o Lawrence Fishburne. Tá olhando para o Ethan deitado na cama. E o Ethan tá com uma focinheira, assim, sabe? Meio Hannibal Lecter. Faz uma leitura labial do... Do Musgrave. Aí no final a gente acaba descobrindo que ele é o traidor, bom. Inclusive no final, cara, outra coisa que eu não curti tanto no final é aquele momento que ele tá... Isso é sensacional. Ele estando ali com a bomba na cabeça, né? Um momento de tensão, você vê a dor que ele sente, você vê o Tom Cruise, quando ele passa a credibilidade, ele passa mesmo. Ou seja, passava, ele tava passando mesmo que tava quase morrendo por causa que tinha uma bomba na cabeça. Eu acho que foi assim que foi gravada essa cena, aliás. Eles falaram, Tom Cruise vai morrer, a gente realmente plantou uma bomba na sua cabeça. E para filmar a reação dele, né? No estúdio. Caraca, velho. Essa foi uma boa piada, parabéns. Cara. Obrigado. Piada do Cat, né? Eu não gosto da cena, por exemplo, que é só a Julia salvando ele e tal. Eu acho que é uma cena bem pra criar um drama romântico ali. Aliás, a Julia começou no final do filme ter uma das miras mais exemplares de todo o filme. Exatamente, de todos os Não, e ela é, tipo, ela é realmente mulher do Ethan Hunt, né? Porque ela consegue ver ali no reflexo, na geladeira, sei lá o que tinha ali, né? Sim, ela vê o reflexo do cara ali, né? Exatamente, consegue matar certinho. Ela descarrega o pente inteiro, né? Aí coloca o pente de novo, por consegue matar o Musgrave, né? Mas aí é legal, cara, eu gosto da cena no final que o Ethan Hunt pergunta o que era o pé de coelho. E o Braço diz pra ele, ó, você promete que fica que eu conto pra você. Ou seja, você, público do filme, não vai saber o jamais que é. Vai porque saber. Não tem importância. Né? É só o MacGuffin do filme, é só pra movimentar, só pra dar a trama ali, pra iniciar toda a história. Concluo que ele foi realmente a base pra aquilo que viria a ser a série dali em diante, com o Protocolo Fantasma e o Nação Secreta. Um filme bom. Melhor do que o segundo. Exatamente, melhor que o segundo. Mas a nível do primeiro, na minha opinião. Um pouco abaixo, talvez. Exatamente. Quando antigamente eu gostava mais do terceiro. Depois eu revi o primeiro, comecei a gostar mais do primeiro. Daí eu fui no cinema esses dias atrás, aí tudo mudou. Mas enfim, antes de falar sobre o novo filme, a gente tem que falar do Protocolo Fantasma. The president has initiated Ghost Protocol. The entire IMF has been disavowed. É 5 anos, né? 5 anos. Intervalo menor, assim, do segundo pro terceiro, mas ainda assim é um intervalo que você dá pra ver que o Tom Cruise fez outros filmes, fez Encontro Explosivo com a Cameron Diaz, que é horrível. Então, nesse tempo, deu pra ele, né, se fazer outros filmes, brincar em outros estilos, né? E ele volta novamente. Agora, Tom Cruise continua sendo produtor, né? Ele que bola todos os filmes. E desta vez foi chamado Brad Bird. O Brad Bird, ele dirigiu Os Incríveis, cara, que é uma ótima animação. Então, ali você tinha já um diretor que ele ia poder muito brincar com esse estilo de espionagem que ele já brinca nos Incríveis, né? E você tem um bom humor ali. Tem uma cena nesse filme que justamente está no começo, né? Que é o Ethan, que ele tá na cadeia, né? E ele começa a fazer sinal para o Benji, que tá ali vigiando as câmeras, né? Tá no monitoramento. Nossa, que ajuda ele a escapar da prisão. Exatamente. E o Benji não quer abrir. E aí ele fica um tempão fazendo mímica, aí em certo momento ele até fala assim, ah, quer saber, não vou sair daqui enquanto você não abrir, sabe? Então, tipo assim, meio como um personagem mudo. Tem uma cena, Léo, que inclusive tá o Brad, né, que é o personagem do Jeremy Renner, e os dois, eles estão tentando seguir o vagão que tem ali todo o armamento e tá a equipe ali, a Jenny Carter e o Benji, eles estão tentando seguir esse vagão. Aí eles tentam descobrir qual que é o vagão e eles descobrem. Aí eles precisam correr atrás do vagão. E toda vez que eles vão conseguir abrir o vagão, aparece uma viga na frente deles, né? Então, tipo assim, uma coisa bem sutil, assim, sabe? De uma viga aparecendo sempre pra atrapalhar eles. Mas é o tipo de humor que você veria nos Incríveis mesmo. Então, ou seja, é uma característica do Brad Bird. Sutil assim, mas que acaba dando um climinha assim, sutilzinho de tensão mesmo, né? Esse é o quarto filme de Missão Impossível. Ethan Hunt e o seu novo time acabam correndo contra o tempo para achar Hendrix, um terrorista perigoso que ganhou acesso para códigos de armas nucleares e está planejando um ataque nos Estados Unidos. Após esses ataques, a IMF acaba sendo desbandada, dando início ao Ghost Protocol, Protocolo Fantasma, na qual agentes renegados devem se unir e tentar achar uma forma de parar o perigo iminente. De novo, agentes renegados, de novo Tom Cruise é um renegado. Dessa vez, cara, essa equipe que é formada no filme, você tem o Brent ali, que eles se revelam um agente do IMF, né? Antes ele era só um analista durante no começo do filme, né? Depois ele acaba se revelando porque ele tem uma ligação ali com, no caso, a Julia, né? Isso. Porque no caso a Julia, em teoria, acaba morrendo, mas no final você acaba descobrindo que na verdade não, né? Só o Ethan que tava tentando proteger ela e escondeu, exatamente. E você tem, dessa vez, o Benji, ele se tornou um agente de campo, né? Sim. Ou seja, você tá utilizando o Simon Pegg melhor ali no filme, né? E ele é um alívio cômico. E você tem também a Jenny Carter, e cara, é uma equipe que pra mim é a melhor equipe de todos os filmes ali. Porque você tem uma equipe que era formada ao acaso, né? Era necessidade ali do momento, né? Todos tinham que se unir justamente para poder resolver essa missão, para poder, no caso, voltar com a IMF. Só que cada um tem a sua função. Você vê até que nesse filme, o Tom Cruise, ele tem pouca participação em relação aos outros, né? Não é só Tom Cruise. ele tá ali tendo a sua participação, mas você tem vários outros personagens. Você tem o Benji tendo a sua atuação, o Brand tem um momento do filme em que ele tem que entrar em certo local pra executar uma missão. É o primeiro filme que a gente vê que cada membro da equipe tá exercendo um papel essencial ali. Apesar de no terceiro você já ter também a equipe tendo o seu papel, né? Tanto que naquela cena do helicóptero, né? O piloto do helicóptero é o que salva todo mundo ali, né? Aqui você tem o foco em cada um, né? O foco não é só Tom Cruise, não é a missão pessoal. Dessa vez você tá tendo ali um grupo que cada um tem a sua função, cada um tem a sua participação e é completamente importante. Eu meio que vejo nesse filme Ethan Hunt fazendo o papel do Jim Phelps, né? De ser mais um mentor. Sim, ele acaba sendo mais mentor de uma equipe toda, com certeza. Nesse filme eu gosto de uma característica dele, que é muito presente, que é as constantes falhas dos equipamentos. A gente vê, por exemplo, na mensagem que o Ethan recebe logo após ele ser resgatado depois do atentado do Kremlin, ele tendo que dar umas porradinhas no telefone pra mensagem se autodestruir. A gente acaba observando a máquina que faz o látex das máscaras também falhando, eles tendo que falar, não, a gente vai ter que fazer isso limpo mesmo. Na sorte, né, eles não sabiam se realmente os personagens ali se conheciam, né, foi na sorte realmente que eles não se conheciam, tanto a Mouru, né. Lia Seydoux, e também nas luvas a qual o Ethan tem de usar pra subir no prédio em Dubai. Você vê que a coisa começa a falhar no meio do caminho, ele tem que estar improvisando. Eu gosto bastante dessa característica que passa, assim, um sentimento de a qual esses agentes, eles não são sobre-humanos e não vai ser a todo momento que eles vão poder contar com esse equipamento e vão ter de usar suas habilidades. Naquele momento ali, eles estavam utilizando o que eles tinham, né? Eles pegaram os equipamentos e os equipamentos falhavam. Isso, então eles tinham que se superar ali. No momento da máscara, eles tendo de usar a intuição pra dizer, não, olha, a gente tem plena certeza aqui que muito possivelmente eles não se conhecem, então tudo bem não usar a máscara. A lente copiadora, lembra que o Brand usa justamente pra... Isso, a lente copiadora pra copiar os códigos. Sempre, todo filme do Missão Impossível tem uma cena, né, que é a missão impossível ali, né, a cena impossível de ser feita, né. E ali, no caso, ele tá ali fora do prédio, se não me engano, o maior prédio do mundo, né? Atualmente é o maior prédio do mundo. Exatamente, em Dubai. No caso ali, aquela cena, foi o próprio Tom Cruise que fez, ele faz todas as cenas, né? Inclusive, ele tinha uma seguradora que não tava querendo deixar ele fazer o filme, né? Porque ele justamente ia fazer essa cena e não dava pra fazer. E aí ele teve que demitir essa seguradora, contratar outra, que aí sim aceitasse, né, que ele pudesse fazer essa cena ele mesmo, cara. Pô, é uma loucura, né? Porque imagine o seguro de vida de um cara desse. Sim, imagine só. E a cena final, lembra da luta que ele tem com o vilão, que é tentando pegar a pasta, onde tá o controle do míssil? Tá sendo uma sequência dentro de uma montadora de veículos, né? Sobe os carros e desce, a pasta cai. Sabe o que me lembrou, cara? Monstros S.A. Sim. Exatamente, lembra do Sully brigando com o vilão do filme? Todas as portas, assim, sabe? Eles entram em portas, saem pro... Me lembrou bastante isso, cara, da Pixar. Então, tipo assim, o Brad Bird, ele não era o diretor do Monstros S.A. Não acredito que seja uma referência direta, né? Mas eu acho que você tem o mesmo estilo ali. Tanto que referência, a gente tem no momento que tem um agente que ele tá usando um anel com a sigla A23, que é uma sigla que aparece em todos os filmes da Pixar, né? Uma pequena referência interna. Ali você tem referência, cara. Agora, nessa cena final, foi mais uma coisa de estilo mesmo do Brad Bird que ele trouxe pra lá. E tem meio que um certo humor ali, né? E, pô, você vê o Tom Cruise enfrentando um vilão que fisicamente não é páreo pra ele, né? Mas a situação ali de ter que descer, subir, de quebrar o pé, ele quebra o pé naquela cena. Ai, né? Meu Deus, verdade. E você vê que se não fosse pelos outros agentes, ele não ia conseguir parar o míssil. Porque precisava depender de uma pessoa tá ligando a energia pra outra consertar os controles pra poder parar o míssil. Isso exatamente, é um filme de equipe. Eu acho que ele traz de volta a essência daquilo que foi a série, né? O trabalho em equipe, planejamento, contar não apenas com equipamento, mas também com intuição e habilidade própria. Momentos de tensão, a cena que ele tá no meio da tempestade de areia, né? Perfeito. Pô, e essa cena é construída antes, né? Porque quando ele tá subindo no prédio, ele vê a tempestade de areia. Ele vê, né, se aproximando da distância, isso. Quando chega, ele tem uma batalha lá no meio. Tanto que tem certo momento que ele tá dirigindo o carro e ele consegue ter o sinal da outra pessoa que tá vindo, né? Do vilão. E aí ele só consegue ver o sinal no meio da tempestade. Então ele vê os dois pontos, né? O ponto dele e o ponto do vilão se juntando, assim, ou seja, os dois carros pra se baterem, assim. Lembra da Max, do primeiro filme? Sim. Ela não tá nesse filme, mas você tem ali novamente, né, o contato um dos homens dela. Cara, é um filme muito divertido, ele utiliza bastante, acho que até então, do que mais utilizou o humor era aquele, né, ele tinha utilizado bastante humor, um humor bem leve, assim, sabe, eu vejo que o Brad Bird entendeu bastante como que é o estilo do Missão Impossível, né, e fez uma coisa ao mesmo tempo dele referenciando todos os outros filmes. Você tem uma cena de tensão, e a cena de tensão do Brad Bird, pela versão dele, então você tem a utilização das máscaras, você não tem, e o Benji fica muito puto por causa disso, né, porque ele queria utilizar a máscara. Pela primeira vez a gente viu então a integração perfeita entre equipe, ação e espionagem do filme. A IMF está muito bem treinada e altamente motivada. Uma especialista sem igual, imune a qualquer contra-ataque. Mas é uma agência caótica. Chegou a hora de dissolvermos a IMF. E quero que escolha suas próximas palavras com muito cuidado. Onde está Hunt? Eu soube que ele está atrás do sindicato. Agora no ano de 2015, você tem 4 anos de diferença, né, do Protocolo Fantasma pra esse. Mas, cara, foi um tempo muito bom, assim, sabe? Deu pra galera descansar de Missão Impossível, né? Porque ficar lançando um filme atrás do outro cansa, né? Você vê que teve um bom tempo pra produção. Nesse tempo, o Tom Cruise, ele fez Jack Reacher, do Último Tiro, né? Do Christopher McQuarrie. Ele fez No Limite do Amanhã. Também, que é um filme muito divertido, né? Ele fez também Oblivion, que é o diretor do Tron, cara, que eu tanto amo. E visualmente o Oblivion é muito bom. Ele volta agora com Missão Impossível. Você podia achar que dessa vez, finalmente, ia ter um filme um pouco menor da série, sabe, em termos... Até porque já se passaram 4 filmes com uma qualidade muito boa. E, cara, eu, sinceramente, antes, quando tava vendo os anúncios desse filme, eu achava que ia ser um filme mais fraco da franquia, né? Não sei porquê, até pelo próprio Tom Cruise já tá com 53 anos, cara. Eu só fui acabar sabendo mais a respeito do filme do Rogue Nation, Nação Secreta, quando ele já estava já em pós-produção. Quando ele já estava na parte de trailers, porque eu, quando eu vi de fato, eu sabia que ia ter, até que um dia eu fui, acho que, ver Vingadores, eu não lembro o trailer. E me marcou muito, porque eu vi o trailer e eu gostei muito do que eu tinha visto no trailer, né? Eu falei, poxa, parece ser legal, mas, pô, Tom Cruise tá com 53 anos, será que ele vai segurar a barra, como vai ser? Durante o filme, você tem alguns indícios de que eles entenderam também que o Tom Cruise tá mais velho, né? Tá começando a riar. Então, tá começando a riar, vamos ser sinceros. Não dá pra ele ser o super-homem em todos os filmes. Então, no começo do filme, ele toma um tiro e ele sangra, né? Ele vê isso e você já meio que já quebra essa barreira que tem ele ser... O imbatível. Tem um certo momento do filme em que ele vai executar a missão, que é a missão impossível do filme, né? Que inclusive remete muito à missão do primeiro filme, dele roubando a lista dos nomes dos agentes. Só apenas o som ambiente, né? Ou seja, na sala de cinema, cria uma tensão, todo mundo ficou apreensivo com a cena. Dava pra ver o pessoal ali, tipo, fazendo aquele "ah", tipo, aquele susto, né? Quando acontecia alguma coisa que dava errado na missão. E ele não consegue, ele consegue concluir a missão ali, mas ele não consegue escapar. Caramba. E ele é salvo pela Yuza. E logo depois disso, tem uma cena em que a Yuza foge, né? Ele precisa ir atrás dela. Sabe aquela cena em que as pessoas nos filmes têm uma incrível capacidade de deslizar sobre o carro e depois entrar nele? Ele vai tentar deslizar do carro e toma um capote, cara, incrível. Porque ele tava todo atordoado na missão que ele tava, né? Vai numa perseguição em alta velocidade, muito bem dirigindo, inclusive, né? E depois ele vai pra uma cena de moto, ou seja, você tem ação desenfreada durante o filme, né? Você tem momentos de tensão. E você tem o Tom Cruise dessa vez não sendo colocado como um super-homem, né? Você vê ali que eles entendem que o Ethan Hunt, no caso, ele é um ser humano normal. E você tem a personagem da Yuza, cara, que ali, Tanto que eles têm uma certa ligação que não é forçada que nem no segundo filme que ele tinha canaia. Um desenvolvimento. Lembra da Irene Adler, Sherlock Holmes? Não a versão do filme, que a versão do filme não parecia ela. Mas a Irene Adler era tipo uma espécie de Sherlock Holmes mulher, né? Foi a primeira mulher, a primeira pessoa que conseguiu superar o Sherlock Holmes. Tem a história Escândalo na Boemia. Eu não sei se vocês leram o livro do Sherlock Holmes, mas... E ele acaba meio que fascinado por ela, né? E justamente nesse filme você tem o Ethan Hunt sendo superado, entre aspas, né, pela Yuza, porque ela é uma agente britânica, ela é uma agente do M6, tão capaz de executar todas as missões quanto ele. Caso ela tá ali envolvida no sindicato, que inclusive é posto ali justamente de uma magnitude muito maior, porque o sindicato, ele era uma organização da série, mas era uma organização menor, assim, era mais uma máfia, né? E ali você tem uma equipe que são apenas os amigos dele. Tem ali o Luther, tem o Brent, tem o Simon Pegg, né? Que é o Benji, que inclusive tá ótimo no filme. Você vê ali que não deram só o papel de anime cômico pra ele, né? Botaram um cara pra ter uma parte mais, às vezes, até dramática ali no filme, né? E você tem toda uma trama política ali com cenas de tensão. Tem uma cena que inclusive é o começo do primeiro episódio da série, personagem que na época não era o Jim Phelps, né, mas era o personagem principal da série, que ele entra numa loja de discos, coloca o disco e o disco é a missão, né? O começo do filme é, no caso, você tem o Tom Cruise entrando na loja de discos, colocando justamente ali o disco, né, recebendo a missão. Sabe aquela cena, entrou no avião? Não sei, né? Aquela que é repetida no trailer e no todo material de quantidade. Quando você viu, cara, eu fiquei numa tensão absurda, porque eu não sabia o que ia acontecer quando eu vi no trailer, né? E aí, de repente, eu fiquei impressionado no trailer com aquela cena. Quando você viu pela primeira vez, que momento você achava que ela ia estar no filme? No climax do filme, talvez? Cara, é exatamente a cena de abertura do filme. A abertura do filme começa com aquela cena. Começa com aquela cena, ele invadindo o avião, ele entra lá dentro e ele precisa tirar uma carga de lá. Como que ele tira a carga? Ele só puxa paraquedas da carga e desce junto com ela. Que no final ele deixa um gosto, assim, de você sentir toda a emoção que você sentiu assistindo todos os filmes da série. Ele tem tudo que cada filme da série teve de bom. Até uma cena de moto, né, do Tom Cruise. Até uma cena de moto? Exatamente. Quem não viu, vai ver no cinema. Quem gostou dos outros filmes, com certeza vai gostar desse, porque assim, tem vários elementos. Pé de coelho, cara, tem uma referência nesse filme. Quando o Tom Cruise tá preso pelo pessoal do sindicato, a Yuza, ela joga uma chave pra ele, que é a chave das algemas, né? A chave das algemas, o chaveiro é um pé de coelho. Pra chegar aos 60 fazendo esse tipo de filme, eu acho que ele não aguenta. Olha. Principalmente fazendo as cenas, cara, eu acho que ele não aguenta. Pô, ele fez a cena do avião, cara. E tipo, é muita loucura dele fazer isso daí. Não sei se por causa da sintonia ele acha que não vai morrer. Mas, cara, é um ótimo filme. Se a franquia Missão Impossível fosse acabar, poderia acabar muito bem, porque de todos os filmes que você teve uma qualidade ótima, e quando chega nesse filme, cara, fica muito melhor, né? A franquia já tá bem estabelecida. Próximo filme, ele deve introduzir um novo personagem à franquia pra continuar. Ou, muito provavelmente, se não for o caso, ela deve fechar mesmo. Eu acho que com outro personagem não sobrevive, porque pra mim Missão Impossível é com o Tom Cruise, né? Ele é um personagem principal do filme que tem o nome de Ethan Hunt, mas você sabe que é o Tom Cruise ali, né? Tom Cruise e suas aventuras. Mas pelo menos com ele, cara, tipo, ele passa credibilidade em todos os filmes que ele faz. Faz cenas de ação ótimas, sabe escolher diretores, né? Então, tipo, você vê que teve alguns diretores que ele brigou no terceiro filme, que teve divergências criativas, né? Você vê que é porque ele tava provavelmente lutando pra defender que a franquia tem que ser feita de certa forma. E ele conhece a franquia como ninguém, tornou um filho dele. Então, assim, é um cara que sabe administrar bem essa franquia. E você ir no cinema pra ter entretenimento, porque você às vezes vai ver um filme que force mais seu pensamento, né? Você vai ver um drama, você vai ver, sabe, você vai ver vários tipos de entretenimento, né? Tem gente que acha que é só diversão, sabe, de você sair feliz do cinema. Às vezes você fica melancólico também, né? Isso é um tipo de entretenimento. Mas na parte de entretenimento, de você sair feliz, porque ver cenas de ação ótimas, cenas de tensão, personagens, um humor ali muito bem colocado, o Tom Cruise sabe fazer muito bem no Missão Impossível. Não só esse quinto, mas todos eles são filmes que merecem ser vistos, merecem ter o cuidado, porque são ótimos, cara. A franquia, eu adoro a franquia, cara. Só não gosto mais de franquia de espionagem do que James Bond, porque James Bond é outra coisa, né, cara? É outro estilo. Não há comparação. Já é outra. Muito maior, cara. Muito maior. Mas enfim, cara, Missão Impossível é sensacional. De fato, a gente consegue observar que é uma franquia que ela tem seu estilo bem definido, e a qual eu já espero ansiosamente pelo próximo filme. biológico pelo Nação Secreta que eu ainda não assisti. Se ferrou, tomou spoiler na cara, cara. Relaxa, cara, eu não vou falar no final que o Ridante é o novo chefão do sindicato. Cara, é sério isso? Sei lá, deixa no ar, cara. Chegamos da parte de indicações e eu vou pedir pro Joker fazer a indicação para essa semana. Desindica aí, Joker. É, Léo, pode indicar você. Pô, já começou me desconsiderando, hein, caramba. Bom, vamos lá. A minha indicação hoje vai para o filme Crash, que eu tive de reassistir recentemente para a faculdade. É um filme bom, ele lida bastante com grandes tabus sociais. E além do mais, ele é muito bem produzido, muito bem atuado, apesar de ter o Brendan Fraser. O Michael Peña tá excelente nesse filme. Você já vê um lado mais dramático dele, da qual já é totalmente diferente do que a gente vê no Homem-Formiga. Enfim. Sim. Bom filme, essa é a minha recomendação. Cara, a minha recomendação é Interlúdio, do Hitchcock, Notorious. Aproveitando que eu tinha citado que o Missão Impossível 2 é a versão ação do Interlúdio, né? Assista o filme original, né? Que é muito melhor. Tem o estilo de suspense que só o Hitchcock sabia criar, sabe? Que fez escola depois. Inclusive, acho que influenciou diretores como o Brian De Palma, né? Que dirigiu o primeiro Missão Impossível, né? Então, ali, no caso, é um filme divertido, se passa aqui no Brasil, né? É, eu só vi alguém falando que é mais champanhe ou algo de tipo em português, né? Não tem muita coisa em português. Mas, mesmo assim, é um filme muito interessante. E chegamos ao final de mais um podcast, Banco de Cérebros. Cara, isso foi exaustante, na moral. A gente falou de todos os filmes num cast só. Isso que Mad Max, a gente fez um podcast pra três filmes e outro pro novo, né? A gente podia ter feito isso, mas não. O cara quis fazer um cast só. Mas aí, valeu a pena, né? Foi um cast... produtivo. Não em menos de qualidade, né? Qualidade menor? Com certeza não. A gente fez um grande cast aqui de cinema, né? Que foi só a gente que segurou. Cobra quanto pra bater uma punheta? Um cast, cara, inteiro. Olha só. Seguramos o cast inteiro, hein, Rafa? Acessem nossas redes sociais, Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, tudo / Banco de Cérebros. Eu tenho meus links aí no post. É só clicar, vá lá nas suas redes sociais. É, no caso, é bancodecerebros.com.br é o nosso site. Tem a minha coluna, a Saga do Dom Leitor. Tem sempre o podcast, toda semana, toda quinta-feira. Agora a gente mudou de data, tá, galera? Quinta-feira que é publicado o podcast. Justamente para poder ter um nível de publicações melhores, né? Para poder ter um dia realmente que tenha a publicação certa, para não ficar atrasado. Atrasando sempre. E no caso também a gente tá recrutando novos autores para quem quer escrever pro site na parte tanto de notícias quanto colunas. É só entrar em contato com a gente nos comentários aí, seja em Facebook, de preferência no post do podcast que é mais fácil, ou em qualquer outro post, né? Nas nossas redes sociais a gente vai sempre dar atenção a vocês. Enfim, galera, grande abraço, até mais. Falou. Até mais. Termina agora mais um podcast Banco de Cérebros. Devolução de cérebros não são aceitas.